Bye bye. Ela provinha e fez a bola. E aí, pelo ponto, espera a data. Já achou o próximo. É, lá no zero não faz. É 251 não autorizado, puxe e reportar. Bola 10, 0, 2, 0, graus, 2 reais. Autorizado aqui, que é Bola 1, 2, 0. Salvador São Paulo Congonhas, 380 autorizado, via número 0, curvada, segundo 1,5, conforme. Decola da pistão no 0, primeira curva direita na saída de campo, 1, Leda, Mótima. 120, decimal 8, controle, 5, 2, 2, 3, 4. 163, semicontrole de Salvador, 120, décima 8, bom voo. Bom dia. Bom dia, voo no 349. Para 349, bom dia, 6, eu sou o João, no 380. É o voo 380, voo 349. Brasileira, gol 349. É por que você precisa sair do gol 349? Tem que estar aqui. Passei 2-0-0-2-2-2-2-2-2, mais um cruzamento 0-0, em ascensão, com os outros amigos. Norte Alfa, reporta Ponte Imperador no 0 Torque, Negão no 0 no 4. dia, contato da Metragem, Fazer São João, no vídeo voo 389. Thank you. Gateway, bom dia, prossiga. Azul Alfa, em que foi autorizado o reboque, rebote 10 no ponto 9. contador deve ser estabelecido o número da plaza posição Conde. Está autorizado voar pelo aeroporto do Bosque, que deve estar para dois no país com instruções de poder ideal, que era no 014. Thank you.